prefácio. Em fevereiro de 1959, em El Paso, no Texas, o Senhor apareceu para mim em uma visão. Ele veio ao meu quarto às 18h30, sentou-se em uma cadeira ao meu lado e falou comigo por 1h30. Contarei mais sobre isso posteriormente neste livro, mas gostaria de enfatizar primeiramente um aspecto desse encontro. Ele falou comigo acerca do ministério do profeta Efésios 4, verso 11, dizendo: Eu não coloquei profetas na igreja do Novo Testamento para guiá-la. Minha palavra diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Então, se você me ouvir, vou lhe ensinar como seguir o meu Espírito. Depois eu quero que você ensine ao meu povo como ser guiado por ele. Eu me envergonho de ter deixado tantos anos se passarem sem ensinar muito sobre esse tema. Cheguei bem perto em algumas ocasiões, mas não ensinei realmente sobre isso. Então, mais recentemente, o Senhor tem me movido e eu comecei a ensinar mais sobre esse assunto. Este livro é parte desse mover. Kenneth Reagin.